é que os crentes serão apanhados de surpresa, cada qual na sua religião, cada qual no seu sectarismo, cada qual no seu dogmatismo, cada qual no seu fanatismo. Todos os que se julgavam donos da verdade verão por terra suas mais caras ilusões. Pensavam que estavam salvos e não estavam. Só os limpos de coração, os bons de cada crença religiosa, estejam onde estiverem, serão assinalados pelo próprio Jesus. Só estes formarão um só rebanho para um só pastor. Todos os mercenários, chefes e ditadores das religiões meramente humanas, todos aqueles que perseguiram, odiaram e mataram em nome de Deus, esses ficarão à margem do caminho. Fora do cristianismo do Cristo, completamente fora da religião de Deus.